já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Triunfantes em fulgor.